Mas não me importa se você chegou agora, não. Não quero saber o que você estava fazendo, Cleison. Se o seu compromisso era buscar a Annalise 4 horas, separa o que você estiver fazendo e vem buscar a Annalise 4 horas. Não é na hora que você quer, não. Eu tenho um compromisso, eu tenho vida também. Se manca.